Só quero ser livre, livre, livre. Só quero ser livre, livre, livre. E abraçar papai, papai. Tô voltando, papai. Voltando, papai. O mundo aqui não quero viver. Só quero ser livre, livre, livre. Só quero ser livre, livre, livre. E abraçar papai, papai. Só quero ser livre, livre, livre. Só quero ser livre, livre, livre. E abraçar papai.